Seu esposo, Alejandro, já está com o Senhor. E Álida continua a missão. O Senhor nos chamou para ajudar naquela missão no jardim. Depois tudo se perdeu, mas o Senhor, no seu propósito, tem colocado, nós temos compartilhado a missão e indo adiante. Ela tem continuado. Esta é a Álida. Agora, Rebeca. Pode ficar. Fica aqui. Rebeca. Também o Senhor chamou seu esposo e ela continua servindo o Senhor. Esta aqui tem vários filhos. Quantos filhos? 3 filhos e 1 neta. Esperando outra neta. Ganhei de todas. Rebeca tem 2 meninos, né? Netos. E quantos? E 2 filhos. 2 filhos e 2 netos. E também temos... interessante o que Deus permitiu, que a Elizabeth é a prima delas, que não as via há muitos anos, 16 anos não as via, porque ela morava em Cuba, mas devido a motivos contrários à vontade delas, tiveram que sair de Cuba. Seu pai foi mandado fora e mora nos Estados Unidos. Quando soube que as duas estariam aqui, veio para estar com elas. Então, estão se reencontrando. O avião passa por cima de Cuba e ela não pode descer lá. Mas no Brasil ela pode. Aleluia! Glória a Deus! Essas 3 primas queridas. E eu queria também apresentar Lídia, que não é uma apresentação, porque já é conhecida nossa, mas é a tradutora oficial. Ó Senhor, estamos na Tua presença, Senhor. Essa presença, Senhor, tão preciosa para nós, Senhor. Essa comunhão uns com os outros, que vem do Teu coração, Senhor. Essa unidade do corpo, Senhor, que ainda não chegou a se consumar, mas está iniciando, não só em longa distância como Cuba e o Brasil, mas aqui, Senhor, no nosso lugar, no nosso Rio Grande do Sul, Tu estás levantando homens, Senhor, que estão reconhecendo que somos uma só igreja, um só corpo, Senhor. Ó Senhor, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que temos de receber as nossas irmãs. Ó Senhor, com todas as dificuldades que elas têm lá em Cuba, Senhor, Tu as enviaste para cá, Senhor. Nós queremos, ó Pai, que Tu as abençoe de uma maneira poderosa, Senhor. Que Tu cumpras a Tua promessa, a Tua aliança para com as Tuas filhas que vieram aqui a mandado por Ti, Senhor. E que nós estejamos, Senhor, com nosso coração aberto, com a nossa mente renovada, a mente de Cristo em nós, para receber a Tua palavra, a palavra que vem como chuva, como orvalho, e caia, Senhor, em coração sensível, renovando, Senhor, estabelecendo, Senhor, o Teu senhorio nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos Te servir e Te alegrar, Senhor. Não queremos, Senhor, entristecer o Teu coração. Nessas tardes, especialmente, Senhor, Te pedimos que Teu Espírito desça aqui, Senhor. E que se manifeste de todas as maneiras, que Ele tenha livre acesso, Senhor. Que Ele tenha encontrado nos nossos corações uma porta escancarada para Te ouvir, Senhor. Nós abençoamos as nossas irmãs e o nosso grupo aqui também, Senhor. Porque um é o corpo, Senhor. É um edifício, Senhor. E Tu estás, Senhor, botando as pedras no seu devido lugar, Senhor. E o corpo, a cabeça está coordenando esse corpo, Senhor. Ajuda-nos a ser otimistas e felizes, Senhor, sabendo que a obra que Tu começaste há de completar até o dia de Cristo. Em nome de Jesus. a glória seja dada ao teu nome. Amém e amém. ¿Quién vive en ustedes? Cristo. Quem é que vive em vocês, irmãs? E a seu nome? E a seu nome? Glória. Glória. Me disseram que tenho liberdade para adorar ao Senhor. Amém. Me disseram que eu tenho liberdade para adorar o Senhor aqui. Amém. E a deixar que o Espírito de Deus se mova como Ele quiera. E deixar que o Espírito do Senhor se mova entre nós como levanta Ele quiser. Levanta tuas mãos e alaba ao Senhor e em alta voz diga glória a Deus. E diz comigo glória a Deus. Eu sei que tu vives e estás aqui nesta tarde. Que tu vives, Senhor, estás aqui nessa tarde com a gente. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Voy a orar para comenzar. Bom, vou orar para começar. Senhor, gracias. Senhor, obrigada. Por la oportunidad. Pela oportunidade que me has dado, que tu me deste de estar em este país, de estar aqui nesse país e compartilhar em diferentes igrejas, em várias igrejas, e hoje estar em este lugar e hoje poder estar neste lugar para compartilhar com todas estas tus hijas, com todas estas tuas filhas, lo que tu has puesto en mi corazón, tudo aquilo que tu colocaste no meu coração, somente soy tu instrumento, eu sou um instrumento teu, e tu através de tu Espírito Santo, pelo teu Espírito, nos ministrarás, vais nos ministrar em esta tarde, nessa tarde, em tu nome, e no teu nome, amém, amém, Senhor. Glória ao Senhor, glórias a Deus. Le doy muchas gracias a Dios. Eu agradeço muito ao Senhor por nuestro hermano Silfre, pela vida do nosso irmão Siegfried, por la oportunidad que nos concedió, pela oportunidade que ele nos deu. De estar en este país, de vir aqui para este país e desfrutar del amor de ustedes, do amor de vocês. Pessoalmente, eu estou muito agradecida ao Senhor por estar en este lugar, por estar aqui com vocês neste lugar. Y lo que voy a compartir, e aquilo que eu vou compartilhar, lo voy a ir conjugando. Eu vou ir tentando conjugar. Aunque no me va a dar tiempo. Mesmo que não me dê tempo. Con mi testimonio. Com o meu testemunho pessoal. Porque muitas. Me conocen de oídas. Me conhecem só por ouvir falar. Este viaje. E nessa viagem. Que estoy acompañando a Álida. Onde eu estou acompanhando a Álida. A quien ustedes han conocido a través de los años. A quem vocês têm conhecido ao longo dos por anos. Por el ministerio. Pelo ministério. Que desarrollaba. Que ela desenvolvia. Junto a ese gran siervo de Dios. Junto desse grande servo do Senhor. Y hoy yo la estoy acompañando. Então hoje eu estou acompanhando ela. Este lugar. Nesse lugar. Estaría ocupándolo él. Esse lugar que eu estou ocupando hoje estaria sendo ocupado por ele. Por isso eu acredito que, que eu fui privilegiada por essa oportunidade, que vocês me han dado, que vocês me deram de pagar minha passagem, e hoje estar aqui com vocês. Toda a glória para Deus. Toda a glória seja dada ao Senhor. Bendito el nombre de Jesús. Bendito o nome de Jesus. Las hermanas que han ido a Cuba. As irmãs que foram para Cuba. Más o menos conocen mi trayectoria. Elas conhecem um pouco da minha trajetória. Pero bueno, para las que no me conocen. Mas para aquelas que não me conhecem. Hoy conocerán un poquitico. Hoje vocês vão me conhecer um pouquinho. Como decía Raquel. Como Raquel falava agora há pouco. Hoy compartimos con nuestra prima. Hoje podemos estar junto com a nossa que prima. Que foi 17 anos sem vê-la. Eu fiquei 17 anos sem vê-la. Estos dias han sido muito felizes. E têm sido dias felizes. E le damos graças a Deus. E nós agradecemos ao Senhor. Por as anfitrionas que nos buscaram. Pelas anfitriãs que foram que nos que buscaram. Que são excelentes. Que são maravilhosas. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Um aplauso a elas. Por favor, aplaudam a Ingrid e a Joana. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Glórias a Deus. Mi nombre, como saben, es Rebeca. Procedemos de una familia cristiana. Você sabe, então, meu nome é Rebeca e nós viemos de uma família cristã. Hay un legado de generación que nos traspasaron nuestros padres y abuelos. Nós recebemos um legado que foi vindo de nossos avós, de servir pais, al Señor. Um legado de serviço ao Senhor. A pesar mesmo que de que mi padre Meu pai não era cristiano quando eu era pequena. Quando eu era pequena ainda, meu pai não era cristão. Pero mis abuelos y mis tíos. Mas os meus avós e me meus supieron tios instruir junto a mi madre. Souberam me instruir a mim e a minha junto mãe. Junto a mis primas. E junto às minhas primas. En los caminos de Dios. Nos caminhos do Senhor. Por lo que es nosotros como mujer. Por isso que nós como mulheres. Gracias. Jugamos un papel muy importante. Desempenhamos um papel muito importante. En nuestras generaciones. Na nossa geração. En nuestros nietos. En nuestros. Ni filhos, nietos. Nós temos um papel muito importante. En nuestros sobrinos. Nos nossos, com nossos netos e sobrinhos. Y en todos aquellos que estén por debajo de nosotras. E todos aqueles que estão abaixo de nós nessa hierarquia familiar. Crescemos em uma igreja das assembleias. Nós crescemos numa congregação das assembleias de Deus. Donde foi uma igreja missionária. Uma igreja missionária. Donde han salido cientos de personas. Quantas? Cientos de personas. Ah, da onde saíram centenas a servir de al pessoas Senhor. Para servir ao Senhor. Foi uma igreja. Era uma igreja misionera, missionária. E aí aprendimos de missões também. E lá nós aprendemos como fazer missões. Quando me casei. E quando eu casei. Com filho de um pastor. Com um filho de pastor. Empezamos a servir al Señor en la iglesia. Então começamos a servir o Senhor lá na igreja. En distintas cargos. E ocupando vários cargos com os jovens. En la escuela dominical. Na escola dominical. En el ministerio de alabanza. No ministério de louvor. Pero mi esposo. Mas o meu marido. Tenía un llamado. Tinha um chamado. Y al igual que Alejandro. E do mesmo jeito que Alejandro. No quería ser pastor. Ele também não queria ser pastor. Porque en aquel tiempo en Cuba. Porque naquele tempo em Cuba. Los hijos de los pastores. Os filhos de pastores. Pasaron muchas necesidades. Passaram por muita necessidade. Aún mayor de las que están pasando hoy en día. Talvez até maiores do que eles estão passando hoje. Pastor, e nenhum filho de pastor queria ser pastor. Queria ser pastor. Pero Dios, mas Deus é o que coge as pessoas. É o que escolhe as pessoas. Desde o ventre de sua madre. Desde o ventre da sua mãe. Um dia, ele se decidiu a servir ao Senhor a tempo completo. Servir ao Senhor em tempo integral. E integrava. E então ele fazia parte. Um equipe de evangelismo. De uma equipe de evangelismo. De 15 pessoas. 15 pessoas integravam. Que ministravam alabança. Ministravam louvor. Ministravam sanidade. Ministravam cura. Ministravam poder. Ministravam poder. E alcançavam vidas através da ilha. E assim alcançavam vidas ao longo de toda a ilha de Cuba. Pero um dia mais. Mas um dia. Um dia depois, Deus tocou seu coração. O Senhor tocou seu coração. Para dedicar-se ao pastorado. Para que ele se dedicasse ao pastorado. E com a primeira pessoa. E com a primeira pessoa. Depois de Deus. Depois do Senhor. Que contou. Que contou? Sim. Com aquela pessoa, depois do Senhor, que ele pôde contar. Foi comigo. Foi comigo. Disse, eu sinto. Eu sinto. Servir a Deus. Que devo servir ao Senhor. Pero, quero saber. Mas eu gostaria de saber. Se está disposta. Se tu estás disposta. A ir comigo. De vir comigo. Onde Deus nos mande. Onde o Senhor nos mandar. Porque senão. Porque senão. Eu não lo hago. Eu não vou fazer isso. E sigo servindo ao Senhor como até agora. E continuo servindo ao Senhor do mesmo jeito que eu fiz até agora. E eu lhe disse onde tu vayas. E eu disse para ele onde tu fores, eu irei. Donde lo que tú digas, yo que tú dices, yo lo haré, eu farei, si está dirigido por Dios. Claro, si estiver direcionado pelo Senhor. Y así, e desse jeito, empezamos a pastorear. Começamos então a pastorear. Antes de esta decisión, antes dessa decisão, ya habíamos pastoreado algunas iglesias. Nós já tínhamos a experiência de pastorear outras igrejas. En tiempos cortos, em períodos curtos. Pero nos fuimos a tiempo completo. Mas para trabalhar de tempo integral. Cuando empezó. Foi quando começou. El famoso período especial en Cuba. Naquilo que se chamou o início do período especial em Cuba. Cuando la caída del campo socialista. Foi na queda do mundo socialista. Que empezó la crisis económica y a escasearlo todo. E foi aí que começou a grande crise econômica em Cuba e faltar de tudo. E naquele então, tinha um bom trabalho. Eu naquela época tinha um bom trabalho. Havia estudado economia, contabilidade. Eu tinha estudado contabilidade. E estava de financista em uma empresa. E eu trabalhava no setor de finanças de uma empresa. Com um bom salário entre comillas. Com um bom salário entre aspas. Cuando muchas de mis familias y muchas de sus familias se enteraron que yo iba a dejar el trabajo. Ficaram sabendo que eu ia abandonar meu trabalho. Me disseram que eu estava louca. Claro que me disseram que eu estava louca. Que com esse bom trabalho que tinha. Como é que eu ia largar esse bom trabalho? Irme para o campo. Ir para o campo. Sim, com um mínimo salário. Com um salário mínimo. Embarazada de meu segundo filho. Grávida do meu segundo filho. Pero yo dije, yo voy. Mas eu falei, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Porque como ajuda idônea. Porque como ajudadora idônea. Não solamente o estava apoiando. Eu não somente o apoiava. Mas também que tinha o desejo em meu coração. Eu também tinha esse desejo no meu coração. E assim começamos a pastorear. E foi desse jeito que começamos a pastorear. Estuvimos 10 años pastoreando en las asambleas de Dios. Durante 10 años pastoreamos en la asamblea de Dios. Puedo contarle muchas cosas, muchas cosas. Podría contar muchas cosas. En ese tiempo de crisis económica. Y en ese momento, entonces, de crisis económica. Que ya estaba este ministerio de Silfre. Donde ya existía el ministerio de Silfre. Amén. Y iban. E lá eles iam cosas e nos levavam através coisas do ministério de Alejandro. Através do ministério do Alejandro, marido de Álida. Muitas vezes eles chegaram à minha casa. Muitas vezes Álida e Alejandro chegaram na minha casa. Com um jabón. Com um sabonete. Com uma pasta. Com uma, um creme dental. Com alguma provisão. Com algum tipo de provisão. Que não teníamos para o outro dia. Porque nós não tínhamos nada para o dia seguinte. Pero Dios siempre fue fiel. Mas o Senhor sempre foi fiel. Siempre fue fiel. Sempre foi fiel. Dia de acostarnos. E nós íamos deitar. E decirle a Deus. Senhor, dizíamos. Mañana. Amanhã. En esta casa. Nessa casa. Não há nada para comer. Não tem nada para comer. Tu proverás. Tu proverás. E ao outro dia. E no outro dia. Dios proveer. O Senhor provia. De todas as viandas. De todas as vegetales, viandas. De todas as panelas. Em pequenas quantidades. Em pequenas porções. La proteína. A proteína. Como ele disse, el pan de cada día. O pão de cada dia. Quando mandava as codornices ao pueblo de Israel. Lembra quando o Senhor mandava codornas, mandou o maná. Sustentá-lo, assim vivimos nós em todo esse tempo. Desse mesmo jeito nós vivemos durante todo esse tempo. Glória ao Senhor. Glórias ao Senhor. Em el año, bueno, estando en el campo misionero, pudimos abrir e deixar já outra igreja com seu pastor. Então, já estando no campo missionário, conseguimos abrir outra igreja. Teníamos que ir. Todos os sábados e precisávamos ir todos os sábados às duas da tarde em um quitrim de cavalo ir a cavalo 10 quilômetros por 10 quilômetros a predicar a palavra para pregar a palavra e às vezes havia uma só pessoa e às vezes íamos pregar para uma pessoa só mas isso não nos detuvo nunca nos deteve e creímos e nós criamos que Deus que o Senhor ia estar a favor de nós estaria a nosso favor. Cuando salimos de ese lugar, y cuando salimos então desse lugar, ya dejamos una iglesia con un pastor. Conseguimos deixar uma igreja implantada com um pastor à frente da congregação. Fuimos pioneros e fomos pioneiros en la implantación de células, casas culto. Naquilo que nós chamávamos casas culto, na implantação de células. Después de un aguacero bien grande. E depois de uma chuva torrencial. En el campo. Lá no campo. Sin corriente. Sem luz, sem energia elétrica. Nas casas sim, mas nos caminhos não. Nas casas até tinha, mas nas ruas não havia. Porque o campo é bem civilizado. Porque eu vejo aqui que o campo de vocês é muito civilizado. Saí 2 quilômetros. E a gente andava por 2 quilômetros. Embarazada. Grávida. Com o fango a dar um culto. Lá no cavalo para o culto. Porque como havia escampado, como já havia cessado a chuva. Ah, como a chuva então já tinha terminado. Não havia pretexto de não ir. Não havia pretexto de não ir. Ah, como a chuva já tinha terminado, a gente não tinha desculpa de que não podia ir, né? Amém. Amém. Não vou seguir contando, vai ser o tempo. Eu não vou continuar porque o tempo está passando. Em tempos futuros. Talvez num tempo futuro. Pueda você ler. Talvez você possa ler. Porque nós como primas. Porque nós como primas. Estamos muito animadas. Estamos super animadas. Muito entusiasmadas. Entusiasmadas. A escrever 3 livros. Para escrever 3 livros. De toda a nossa vida. De toda a nossa vida. Pero dice que son, van a ser muchos tomos. Mas a minha prima está dizendo que vão ser muitos volumes. Porque temos muitas coisas para contar. A gente tem muita coisa para contar. E não somente malas. E não somente coisas ruins, mas coisas porque boas. Porque Deus sempre ha estado com nós. Porque o Senhor sempre esteve com a gente. Amém. Amém. E em el primeiro veículo de transportação. E o primeiro meio de transporte que tivemos. Que tuvimos. Que tivemos. Foi um cavalo. Foi um cavalo, então. E aí visitamos, íamos até 10 quilômetros a visitar a los hermanos. Então a gente fazia as visitas a cavalo. Depois uma bicicleta. E depois a gente teve uma bici. Depois Deus. E depois o Senhor. Nos foi prosperando. Foi nos prosperando. Em lo pouco. Como? Em lo pouco. Ah, ele é fiel. Ok, ele é fiel no pouco. Em lo mucho te pondré. E ele disse, se tu fores fiel no pouco, eu te colocarei sobre muito. E aí o Senhor nos deu um quando carro. Quando já estávamos em outra igreja, na província de La Habana. E aí isso foi quando estávamos em outra igreja na província da Habana. Donde Deus, onde o Senhor nos permitiu fazer grandes coisas para Ele. Fazer com que fizéssemos grandes coisas para Ele. E em el ano 98. E no ano de 98. El 13 de março. Dia 13 de março. Depois de um ano e meio. Depois de um ano e meio. De enfermidade. De doença. Meu esposo passou a estar com o Senhor. O meu esposo então partiu para a presença do Senhor. Se lhe apresentou um tumor maligno em na base do cérebro. Ele teve então o diagnóstico de um tumor maligno na base hizo do cérebro. Hemiplegia. Ele ficou para hemiplégico. Sua voz se afetou. A voz ficou afetada. Porque ele cantava muito lindo e adorava o Senhor também. Ele cantava muito lindo, ele adorava. Mas não deixou de fazê-lo. Mas ele não deixou de fazê-lo. É uma lástima. É uma pena. Que não podamos ter, pode haver muitas imagens. Que eu, é uma pena que eu não tenho imagens para mostrar. Pero quizás un día en el libro lo verán. Mas quem sabe o dia que o livro tiver pronto, vocês vão ver imagens. Por ano e meio. Durante um ano e meio. Estuvo con tratamientos. Ele ficou fazendo tratamento. En una silla de rueda. Numa cadeira de rodas. Pero eso no impidió. Mas isso não o impediu servir al Señor. De servir ao Senhor. Ele era o primeiro a estar na igreja no dia de culto. Ele era o primeiro a chegar na igreja no dia de culto. Quando não estava ingressado. E isso é quando ele não estava hospitalizado. Porque quando o tumor fez um quiste. Porque o tumor fez uma protuberância. Quando corria líquido. Então ele retinha que líquido. Ele tinha que ser puncionado. Porque se ponia inconsciente. Que ele ficava em coma. Se comprimia todo o cérebro. O cérebro ficava comprimido. E ao sacar o líquido. E tirando esse líquido, já estava bem. Já ele melhorava. Vivíamos a 70 quilômetros de La Habana. Nesse então nós morávamos a 70 quilômetros da Habana. E às vezes, quando o quiste se llenava. Quando então esse tumor fazia aquela retenção de primeiro líquido. Primeiro cada 3 meses. Ele fazia então a drenagem a cada 3 meses. Depois cada um mês. Depois mês a mês. Cada 15 dias. A cada 15 dias. Cada 10 dias. A cada 10 dias. Cada semana. E aí uma vez por semana. E já foi cada 3 dias. E depois era de 3 em 3 dias sendo puncionado. E até um dia. E chegou um dia então. Lo ingressamos. Internamos ele, para fazer um tratamento. Para fazer outro tratamento. Pensando que ele ia aliviar. Pensando que traria alívio para ele. E já foi sua reta final. E esse aí já foi a reta final. Quando ingressamos um viernes. Nós hospitalizamos ele numa sexta. E um lunes. E na segunda-feira. O médico me disse. O médico falou comigo. Já esta é sua reta final. Diz, olha, ele está na fase final, terminal. Todos sabían que el desenlace como iba a ser. Nós todos sabíamos como ia terminar. Pero nosotros le creíamos a Dios. Mas nós acreditávamos no Señor. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos. Que ainda que porque andemos pelo vale estar con nosotros. Da sombra e da morte, nós não temeremos, porque Ele sempre vai estar conosco. Recuerdo una vez. Eu lembro de uma vez. En una sala de cuidados especiales. Cuando él estaba en el CTI. Se puso bien inconsciente. Él perdió la conciencia. No se le cogían las venas. El personal no podía funcionar. Y hubo que abordarle la femoral. Tuvieron que hacer un acceso femoral. Y yo al lado de él. Y yo allí del lado de él. Era recitando eso, cantemos en valle de sombra de muerte no temeremos. Y yo estaba allí del lado de él recitando Salmo 23. Y todo el tiempo que estuve en el hospital. Y todo el tiempo que yo estuve en el hospital. Era reprendiendo el espíritu de muerte. Yo estaba allá reprendiendo el espíritu porque de muerte. Porque en los hospitales. Porque você sabe, ese espíritu rondea. Ese espíritu está siempre rondando. Y anda bien en dónde se van a meter. Y ellos están allá procurando dónde entrar. Tuvimos experiencias lindas con el Señor. Y nós tivemos lindas experiências com o Senhor. Pudimos dar testimonio del poder de Dios. Y conseguimos testimoniar do poder do nosso Deus. Como les digo, el 18 de marzo. E como eu disse para vocês, uma terça-feira, 18 de março, a estar com el Señor. Às 2 da tarde ele faleceu. No olvido ese día cuando Alejandro llegó en ese momento. Y naquele dia quando Alejandro chegou ali. Y él me dijo, no quería estar en este momento. Estar en ese momento. Alejandro falou para Rebeca, eu não queria estar porque Alejandro nesse no momento. Le gustaba nada que tuviera que ver con hospitales. Porque Alejandro não gostava de nada que tivesse a ver com hospital. Pero a los 6 meses. Mas 6 meses depois. Fue cuando le mataron su hermana. Foi quando assassinaram a irmã do Alejandro. Y eso hizo. E isso fez que nos uniéramos más. Com que nos uníssemos ainda mais. Su única hermana había muerto. A sua única irmã havia morto. Y yo había quedado viuda. E eu fiquei viúva. Y dice, ahora yo te adopto como mi hermana. Y el Alejandro falou, agora tu vai ser Álida minha irmã. Para mí era mi hermana. Álida para mim já era minha irmã. Porque somos primas. Que a gente é prima. Pero nos llevamos 2 o 3 meses. Mas a gente tem uma diferença de 2 ou 3 meses. E a minha mãe. La mayor. É a filha mais velha. La mamá de Elizabeth, la segunda. A mãe de Elizabeth, a segunda. Y la de Álida, la tercera. E a Álida é a terceira irmã. No tenía leche en los pechos para amamantarme. A minha mãe não tinha leite então para me amamentar. Y la mamá de Álida, mi tía. E foi então minha tia, mãe da Álida. Le daba un pecho a una y un pecho a la otra. Dava um seio para Álida e outro seio para mim. Así que somos hermanas de do peito, literalmente. De pecho, como dicen la. Gloria irmãs al Señor. Glórias a Deus. Y así empezó a cambiar mi vida. E foi dessa maneira que a minha vida começou a mudar. Empezó a cambiar. Quiero leer la palabra del Señor. Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor. Siempre tengo por costumbre, eu tenho como um costume quando meu. Quando escuto pregar, quando eu estou escutando alguém pregar, há muitas pessoas. Há muitas pessoas que começam a dizer essa palavra é para ti, essa palavra é para mim, essa palavra não estava para hoje. Mas sempre cojo o que me vai. Tem muita gente que escuta a palavra dizendo essa palavra é para fulano, para ciclano. Essa hoje não me serve, mas eu sempre procuro pegar algo da palavra que ministra o meu coração. E o que é preparado? E o que eu preparei para vocês, dirigido por el Señor, que foi dirigido pelo Senhor. Creo que no soy la gran predicadora elocuente con mucha elocuencia. Eu não sou uma grande pregadora pero eloquente. Pero me gusta predicar la palabra del Señor. Mas eu gosto de pregar a palavra y cuando do Dios Senhor. Pone una palabra en mí, e quando o Senhor coloca uma palavra em mim, yo la doy. Eu entrego. Así que nunca, mira, en todo este tiempo que hemos estado, Ali y yo no nos hemos puesto de acordo em nada do que vamos a compartilhar. Então, durante todo esse tempo que a gente está aqui em Porto Alegre, Álida e eu não nunca combinamos podemos, nada nunca podemos de sobre o que nós vamos repartir com os irmãos. E hoje é um bom dia. E hoje é um bom dia. Para uma vez mais agradecer ao Senhor. Para agradecer ao Senhor. Junto a todas ustedes, mujeres. Junto com todas vocês, mulheres. Que eu não sei, pero sei que Deus tem planos com ustedes. Que eu não sei quais são, mas eu sei que o Senhor tem plano com cada uma de vocês. Eu gostei muito de ver as líderes, esposas dos presbíteros aqui. Eu gostei muito de ver as esposas de presbítero aqui na frente. Não sei se há mais pastoras. Eu não sei se existem ou líderes mais de mulheres de outras igrejas, de ou de grupos. De outras igrejas, ou líderes de grupo caseiro. Em estes momentos não tens nenhum cargo, nenhuma responsabilidade. Talvez tu agora, no momento, tu não tem nenhum tipo de responsabilidade de e liderança. E pensa que não podes fazer nada para o Senhor. E tu achas que não podes fazer nada para o Senhor. Pero Deus tem planos contigo. Mas o Senhor tem planos para ti. Glória pra ao vida. Senhor. Glórias estamos em um tempo. Vivemos um tempo. Onde a mulher. Onde a mulher. Está ocupando lugares importantes. Ocupa lugares de muita importância. Não somente na igreja. Não somente na igreja. Sino na sociedade. Mas na sociedade. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Não para usurpar a los hombres. Não é para usurpar o lugar dos homens. Porque Deus nos colocou por cabeça. Porque ele foi colocado sobre nós como cabeça. Pero sí para hacer las grandes cosas. Mas sim para fazer as grandes coisas. Que Deus nos ha permitido hacer. Que o Senhor nos permite fazer. Las mujeres estuvieron con Jesús. As mulheres estiveram com Jesus lá quando ele foi crucificado. Y fueron las primeras en llegar al sepulcro. E foram as primeiras a levá-lo para o túmulo. Así que las mujeres tenemos que estar en la fila de adelante. Então nós mulheres temos que estar nas primeiras filas em todo o tempo. Porque Dios nos crió. Porque o Senhor nos criou. Con una capacidad. Com uma capacidade. Para enfrentar. Para enfrentar. Todo tipo de problema. Todo tipo de problema. Y para enfrentar grandes propósitos y metas para el Señor. Y para então enfrentar grandes metas y propósitos para el Señor. ¿Cuántos quieren ser cosas grandes para el Señor? ¿Cuántas de vocês querem fazer grandes coisas para o Senhor? Yo hago muchas cosas para el Señor. Eu faço muitas coisas para o Senhor. Y quiero hacer más para el Mas Señor. Eu quero fazer mais. Todo mi tiempo. Todo meu tempo. Quiero gastarlo con él. Eu quero gastá-lo para ele. Sin desatender mi familia. Claro que isso é sem descuidar a minha família. Pero ahora. Mas agora. Mi amado es él. Meu amado é ele. Mi esposo es él. O meu esposo é ele. Mi enamorado es él. Meu namorado é ele. Y toda mi vida es para él. E toda a minha vida é para ele. Gloria al Señor. Hay una siempre que ministro a las mujeres. Sempre que eu ministro com as mulheres. Me gusta hablar de mujeres de la Biblia. Eu gosto de falar sobre mulheres da Bíblia. Y me encanta. E eu gosto muito. Estudiar los personajes de mujeres. Estudar então essas vidas de mulheres. Aún los negativos. Mesmo os exemplos negativos. Porque de ellas también aprendemos. Porque com essas a gente também aprende. Hace poco. Faz pouquinho tempo. Que compré un libro. Eu comprei um livro. Que no he leído. E que eu ainda não li. Y dice mujeres difíciles. E o título é Mulheres Difíceis. Para leerlo, a ver, para poder saber, porque el que trabaja con mujeres debe conocer también. Eu comprei curiosa para saber do que se trata, né, para ver o que diz. Y hay una mujer en la Biblia. Y tem uma mulher da Bíblia. Que es Ruth. A Ruth. Que en el libro de Ruth. No livro de Ruth. Capítulo 1, versículo 6. Capítulo, no versículo 6. Dice la palabra del Señor. A palavra do Senhor fala. 16, perdón. 1, 16. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Respondió Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém. Amém. Vou aplicar esta palavra à visão missionária. Essa palavra à visão missionária. Glória ao Senhor. Estamos, bueno, já minha vida em 98 começou a cambiar e a transformar-nos, a ter uma transformação. Eu já disse para vocês então que no ano de 98 começamos a ter uma mudança. Em 99. E 99 fui, me empecé a trasladar para a província de La Habana. No ano de 99, então comecei a fazer essa mudança para a província da Havana. Tuve que vender el carro. Eu vendi o meu carro. Para poderme hacer de un hogar. Para eu poder propio, comprar uma casa própria. Morar com mis hijos. E morar lá com meus filhos. Todo el año 2000. Então em 2000. Estuve viviendo. Morei com Álida e Alejandro. Com a Álida e o seu esposo Alejandro. En la iglesia. Dentro da igreja. Yo le decía a mi esposo. E eu falava pro meu esposo. Quando estávamos servindo al Señor. Quando nós dois servíamos ao Senhor. Que nunca. Ok. Que nunca. Fuera ir a una iglesia de miles de personas. Eu não tinha o desejo de ir para uma igreja de muita gente, de milhares de pessoas. Teníamos una congregación. A nossa congregação. Como de 500 personas. Tinha umas 500 pessoas. Mas alguns campos que teníamos já abrindo. E isso talvez em alguns campos que estávamos abrindo, frentes de trabalho. Y porque donde había muchas personas yo no quería ir, que no conocía las personas. Eu não gostava de estar em lugares onde tinha muita gente que eu não conhecia. Gloria al Señor. Pero en todo ese año, mas nesse ano inteiro, apenas bajaba los cultos. Apenas qué? Iba al culto. Ah, nesses anos que eu morava então com a Álida dentro da igreja. Oía los cultos desde la casa. Eu mal conseguia descer pro local do templo. Porque yo decía, eu escutava tanta lá gente, de dentro. Eu dizia assim, tanta gente, nadie. Eu não conheço ninguém. Amém. Glória ao Senhor. Así que en esa ocasión Ruth Dios la escogió con un propósito. Então aqui onde todos lemos, sabemos la historia de Ruth. Ruth foi escolhida. E sempre por la tangente de la suegra y de todas esas Ruth cosas. Foi escolhida com um propósito. E enfim, o Senhor criou algum propósito e a gente sempre vai pela tangente e se desvia dos propósitos do Senhor. Pero, mas en el año 2001, em 2001 já me passei me trasladé de las asambleas para la Liga Evangélica. Aí definitivamente saí das Assembleias de Deus para congregar na Liga Evangélica de Cuba. Amém. E puedo decir estas palabras. E eu posso dizer essas palavras. Que decía Ruth, aplicada a la obra misionera. Que Ruth dizia aqui, aplicá-las então na obra missionária. Porque donde quiera que tú fueres. Porque onde quer que fores. Porque todo lo que tú hicieres. Porque o que fizeres. Yo iré. Eu lá irei. Y donde quiera que vivieres. E onde quer que pousares. Donde quiera que te extendieres. Onde queira que tu estejas. Ali eu estarei. Eu irei. Su visión será mi visión. A tua visão será a minha visão. Y su pueblo, su iglesia será mi iglesia. E teu povo, tua igreja será minha igreja. Tuve que cambiar muchos estructura, muchos métodos, muchas normas que eu tive que mudar em muita estrutura, em métodos, em normas. Houve uma grande mudança nessas coisas. Y tuve que ajustarme. E aí eu tive que me ajustar. A la estructura de la liga. A estrutura da liga evangélica. Pero con el propósito siempre. Mas sempre com o propósito. De servir al Señor. De servir ao Senhor. Y una de las cosas que rapidito voy a tratar con ustedes que Ruth nos enseña. E uma das coisas que eu vou falar rapidamente com vocês que Ruth nos ensina. Que tenemos que tener fidelidad. Que temos que ser fiéis. Temos que ter fidelidade. Vida de Ruth, a vida de Ruth. Foi guiada. A través de la fidelidad a Dios. Através da sua fidelidade a Deus. Y su lealtad hacia la gente. E a sua lealdade em relação aos demais. Para ser leales y amorosas. Para que sejamos leais e amorosas en las relaciones, nos relacionamentos, devemos imitar la fidelidad a Dios, a fidelidade a Deus en el trato con los demás, no trato com os outros. Al único que debemos imitar en todo, que devemos imitar em tudo, es a Dios. É a Deus. Amén. Amém. Gloria al Señor. Tengo algunas citas bíblicas, pero tengo el tiempo bien corto. Otra de las cosas que vemos en Ruth fue la bondad. Outra característica que observamos em Ruth é a bondade. Vemos que Ruth, Noemi e Boaz. Nós vemos então que Ruth, Noemi e Boaz. Dios fue bondadoso con ellos. Ele foi muito bondoso com eles. Y los unió. E uniu. Para llevar a cabo propósitos. Uniu esses três para então concretizar seus propósitos. Amém. Quando eu me uni a la Liga Evangélica. E quando eu me uni à Liga Evangélica. Enseguida no fui a atender las mujeres. Eu não fui imediatamente trabalhar com Estuve as mulheres. Estuve un período. Eu permaneci por um período. De adaptación. Me adaptando. Un período. De ir conociendo. De ir conhecendo. Y enfocándome. E focando. En lo que Dios quería. Naquilo que o Senhor queria. Y lo primero que hice. E a primeira coisa que eu fiz. Foi servir. En el área de servicio. Na área de chamada de serviço. Donde nadie me veía. Ali onde ninguém me enxergava. Amém. Allí fue donde aprendí a cocinar para muchas personas. Foi lá que eu aprendi a cozinhar para muita gente. Cristo mostrou su bondad. E o Senhor mostrou a sua bondade. Muriendo en la cruz por nosotros. Morrendo na cruz por nós. Para garantizarnos vida eterna. Para nos garantir a vida eterna. La bondad de Dios. A bondade de Deus. Debería motivarnos cada día. Deveria nos motivar a cada dia. Para amarlo y honrarlo. Para amá-lo e honrá-lo. Cada día tenemos que estar motivadas. Cada dia nós precisamos estar motivadas. Amar más a Dios. A amar mais ao Senhor. Y a honrarlo. E a honrá-lo. Con nuestra vida. Com a nossa vida. Con nuestros dones. Com os nossos dons. Con nuestro talento. E os nossos talentos. Porque Dios. Porque o Senhor es un Dios bondadoso. É um Deus bondoso. Otra de las cosas que el libro de Ruth podemos aprender y nos enseña. Outra coisa que Ruth nos ensina nesse y en livro. Todo este transitar lo he podido experimentar y ponerlo en práctica. E durante então toda essa minha trajetória eu la pude integridad. Experimentar e colocá-lo em prática. La integridad. É a integridade. Con su lealtad a Noemi. A sua lealdade a Noemi. Ruth mostrou seu caráter. Ruth mostrou seu caráter moral em seu trabalho árduo. E mostrou a sua moral no trabalho pesado. Em los campos de Boaz, todos sabemos a história. Todas vocês conhecem a história. Ela mostrou essas características no campo de Boaz. Mostrou integridade. Ela mostrou integridade. Em suas normas morais. Nas suas condutas morais. Em el trabalho que lhe assignavam. Naquele trabalho que lhe era confiado. Al cumplir con cada compromiso que le dieron. Cumprindo com cada compromisso que lhe foi entregue. Siempre me forcé y me forzaré. Eu sempre me esforcei e vou continuar me esforçando para cada dia, para que a cada dia hacer lo mejor. Eu posso fazer melhor para que esta visión, para que essa visão de alcançar a Cuba para Cristo, de alcançar Cuba para Cristo, pueda seguir hacia adelante. Continuando para frente. Cuando experimentamos la fidelidad y la bondad de Dios, quando nós experimentamos a fidelidade e a bondade do Senhor, deveríamos y debemos responder, nós deveríamos e devemos responder mostrando integridade. Y hay, es algo, e isso é uma coisa por lo cual tenemos que orar. Isso é algo pelo que devemos orar. Porque em estes últimos tempos, a integridade se está perdendo. Estamos perdendo a integridade. Em as sociedades. Na sociedade. Eu não sei aqui em Brasil. Eu não sei no Brasil. Mas em Cuba sim. Mas em Cuba sim está se perdendo. E eu creio que em todo o mundo. Porque eu acho que é no mundo todo. Cristo está às portas. Porque o Senhor está às portas. Nossa prima nos disse, ela vem de um país bem convulso. A nossa prima estava nos contando, ela está vindo de um país disse, conturbado. E ela disse, o Senhor está às portas. E as trombetas já estão soando. E as nossas vidas devem distinguir-se, destacar daquele mundo que nos cerca. Que nos rodeia. Temos que fazer uma diferença. Nós temos que fazer a diferença. Quero ler ali em Salmo 25, 21. Lá no Salmo 25, versículo 21, quero ler com vocês. Integridade e retidão me guardem, porque em ti esperado. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Também depois podemos ler em 41, 12. No Salmo 41, versículo 12. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre. Glória ao Senhor. Glórias ao Senhor. Assim que o Senhor nos sustenta. É por isso que o Senhor nos sustenta. Se nós somos íntegros e fiéis a Ele. Se nós somos íntegros e fiéis diante dele. Glória ao Senhor. Outra das coisas que vemos em esta história e que Deus em outra linha, lo pude experimentar foi a proteção de Deus. Outra coisa que nós vemos na história que o Senhor permitiu que eu experimentasse na minha vida foi a sua proteção. E eu creio que a diário experimentamos essa proteção. E eu tenho certeza que diariamente nós temos experimentado essa proteção. Porque Ele guia nossas mentes. Porque o Senhor dirige a nossa mente. Y guía nuestras actividades, conduz as nossas atividades para cumplir sus propósitos, para que o seu propósito seja cumprido. Y si en algo tenemos que batallar cada día, e se existe uma coisa na qual devemos batalhar todo dia é com nossos pensamentos. Pedimos protección. Porque às vezes a gente pede proteção. Protégenos, Senhor, de los dardos de la gente. Protégenos. Nos protege dos dardos das de pessoas, de acidentes, de um monte de coisas. Pero tenemos que ponernos el casco. Mas é que nós temos que vestir o de capacete da salvação. De toda a armadura de Deus, el casco que nos protege. Porque nuestra de toda mente. A armadura de Deus, o que protege a nossa mente é o capacete da salvação. Não importa. Não importa qual devastadora, o quão devastadora seja a situação. Seja a situação. Nossa esperança está em Deus. Porque a nossa esperança está no Senhor. Seus recursos são infinitos. Os seus recursos são inesgotáveis, Ele é infinitos. Deus que todo lo puede, Ele é que todo Deus lo tiene. Que pode tudo e que tem tudo. Devemos crer. Nós precisamos crer que Ele pode actuar em nossas vidas. Que Ele pode agir em nossa vida. De qualquer maneira. De qualquer jeito. Seja um rei. Seja um rei. Ou seja um estrangeiro. Ou seja um estrangeiro. Em terra estranha. Confie em sua proteção. Confia na proteção de Deus. Eu chegava a um lugar. Eu cheguei num lugar. Que, aunque minha família me recebeu. É um lugar onde, embora minha família tenha me recebido. Tinha que começar uma nova vida. Eu tinha que chegar lá e começar uma vida nova. E quando me aconteceu a perda de meu esposo. E quando eu fiquei viúva. Me parecia. Eu parecia para mim. Como que eu havia perdido todo. Que eu tinha perdido tudo. Humanamente. Humanamente falando. E havia caído de fly assim. E eu tinha caído de paraquedas. Em um país num país que nem conhecia nadie ni nada. Como se eu não conhecesse nada nem ninguém. Tuve que empezar de cero. Eu comecei do zero. Pero con Dios. Mas eu comecei com o Senhor. Amém. Diz o Salmo 17:8. E o Salmo 17:8 fala: Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Amém. Só para ler aqui 17:8. Guárdame. Guárdame como a menina dos olhos. Escóndeme à sombra das tuas bajo asas. Bajo la sombra de tus alas. Dios nos protege. O Senhor nos protege. Como nosotros protegemos la niña de nuestros ojos. Assim, do mesmo jeito que nós protegemos a menina dos nossos olhos. Nunca olvido. Eu nunca me esqueço. Una semana antes de mi esposo morir. Que uma semana antes do meu esposo morrer. Que me llamou e me sentou. Meu marido me chamou para sentar do lado dele e disse, senta aqui. E me lo encargou todo. E ele me deixou tudo para fazer. Ele me deu um... Mais ou menos me orientou tudo o que devia de fazer. Ele me orientou falando tudo o que eu deveria fazer. E eu lhe disse, pero por que tu me dices isso? Mas por que que tu tá me falando isso agora? E te adelantas a los planes de Deus? E tu tá te antecipando aos planos do Senhor? Depois me disse, ai, perdão a Deus por eu adelantar-me. E depois eu tive que pedir perdão pro Senhor por eu ter me adiantado, me antecipado. Chamou a meu papá. Daí ele chamou meu pai, maior, que já era um idoso. E nos encargou que nos cuidara. E disse que a gente se cuidasse um ao outro, meu pai e eu. E quando preparava isso da menina dos nossos olhos. E quando eu estava preparando isso sobre a menina dos olhos. Veio a minha mente. Que me dijo. E me disse. Que cuidara a nossa filha. Que eu cuidasse de nossa. Como a menina de meus olhos. Da nossa filha como a menina dos nossos olhos. Grande responsabilidade. Que grande responsabilidade. O menino tinha 7 anos. O meu pequeno tinha 7 anos. E a minha 15. E a minha filha 15. Um mês antes de cumprir seus 15 anos. Um mês faltava para ela fazer 15 anos. Passamos um processo bem forte com ela. Nós passamos por um período bem difícil com ela. Hoje tem 2 filhos. Hoje ela é mãe de 2 filhos. Seu esposo a deixou. O esposo dela a deixou. E estamos orando para que o Senhor a ajude. E estamos orando para que o Senhor a ajude. Pero yo tengo triple responsabilidad. Mas eu tenho uma tripla responsabilidade. Como madre, como mãe, como padre, como pai. Porque he tenido que pedirle. Porque eu tive que pedir. Mucha sabiduría a Dios. Muita sabedoria ao Senhor. Para guiar mi hogar. Para conduzir meu lar. Porque yo no nací para ser cabeza de hogar. Porque eu não nasci para ser cabeça do lar. Yo me sentía muy cómoda y muy feliz. Porque eu estava muito feliz e acomodada. Que ele fosse a cabeça. Que o meu esposo fosse a cabeça. Eu somente sua ajuda. E eu era somente sua ajudadora. Pero si Dios lo quiso así, mas se o Senhor quis desse jeito. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E o que cada dia. E o que cada dia. Le pido a Dios. Eu peço ao Senhor. É sua sabedoria. É sabedoria porque dele. Porque sem sua sabedoria. Porque sem sua sabedoria. Não he podido, ni voy a poder. Eu nunca pude nem poderei fazer nada. Todo lo he podido hacer en Cristo, que es mi fortaleza. Tudo eu consegui fazer em Cristo que me fortalece. Glória ao Senhor. Não devemos dizer. Não podemos dizer que nos ha faltado la protección de Dios. Que a proteção do Senhor tem nos faltado. Porque hayamos pasado por problema. A gente não pode dizer isso por ter passado por problemas. Os meus filhos tiveram o privilégio de ter um pai adotivo. De ter um pai adotivo. Que foi Alejandro. Que foi Alejandro. Que tivemos 1 ano em sua casa. Moramos com eles 1 ano. Depois nos apoiou em tudo. Depois ele nos apoiou em tudo. Lo que ele pôde apoiar. Naquilo que ele pôde nos apoiar. E a guiá-lo em sua criança. E nos ajudou a guiar essas crianças. Pero também perderam a seu pai adotivo. Mas eles também perderam seu pai adotivo. E temos que seguir hacia adelante. E temos que continuar em frente, seguir em frente. La protección de Dios. A proteção do tiene Senhor. Propósito. Tem propósitos. Mucho más grande. Maiores. Que ayudarnos a evitar el sufrimiento. Propósitos maiores do que simplesmente nos ajudar a evitar o sofrimento. Quiere hacernos. Essa proteção quer fazer-nos mejores siervos suyos. Melhores servas Amém. Suas. Amém? Amém. Dê-lhe uma alabanza ao Senhor. Louvem ao Senhor, irmãs. Porque a vezes... Às vezes... Solamente queremos... A gente só quer... A proteção de Deus... A proteção do Senhor... Para que nos livre... Para que Ele nos livre... De las cosas malas. Das coisas ruins. Pero la protección de Dios, mas a proteção de Deus, é para sermos servos úteis e fieles. É para nos fazer servas úteis. La protección de Dios nos ayuda. Ela nos ajuda a poder cumplir los propósitos de él en nuestras vidas. A cumprir os propósitos do Senhor na nossa vida. Dios nos ha protegido. O Senhor tem nos protegido. Y nos protege. E nos protege. Guiándonos. Nos guiando. En medio de las circunstancias. Em meio às circunstâncias difíceis. Difíceis. No solo. Não somente. Ayudándonos. Não somente nos ajudando a escapar, a escapar dessas, a fugir dessas circunstâncias difíceis. Amém. Amém. A veces en medio de las circunstancias. Às vezes em meio às circunstâncias, ele está con nosotros en todo momento. Está conosco em todo momento. Cumpliendo sus propósitos. Cumprindo seu propósito. Porque en medio de las circunstancias. Porque em meio às circunstâncias. É onde crescemos. É aí que nós crescemos. En medio de las circunstancias. É nessas circunstâncias. Es donde nos limamos. Donde qué? Nos crescemos, nos limamos, nos perfeccionamos. É onde a gente cresce, onde a gente estabelece essa guia que nos faz crescer. Glória ao Senhor. E outra das coisas, já última. E a última coisa que vemos é a prosperidade e bendição de Deus. É a prosperidade e bênção do Senhor. Não creio, há uma corrente da prosperidade. Tem uma corrente de prosperidade, não, eu não creio nisso. Os filhos de Deus somos prosperados em Ele. Que nós, as filhas de Deus, somos prosperadas nele. Amém. Amém. Glória ao Senhor e somos bendecidos em Ele. E somos abençoadas nele. E disfrutamos de todos os benefícios. E desfrutamos de todos os seus benefícios. Ruth e Noemi. A Ruth e a Noemi. Chegaram a Belém. Chegaram a Belém. Como viúvas pobres. Como viúvas pobres. Mediante o casamento com Boaz. E através do casamento com Boaz. Veio a prosperidade. Veio a prosperidade. Todos conocemos la historia. Todas nós conhecemos essa que história. Que llegó a ser la bisabuela del rey David. Que ela, Ruth, chegou a ser a bisavó. E foi linaje del Mesías. Do rei Davi, da linhagem do Messias. Yo me considero. E eu me considero. Prosperada. Próspera. Donde Dios me puso. Ali onde o Senhor me colocou. Na liga evangélica. Na liga evangélica. Donde hoy. Onde hoje. Tengo la oportunidad. Tenho oportunidade. De ser la presidenta nacional de mujeres. Sou a presidente nacional das mulheres. E a presidente local. En la iglesia local. E ali na igreja local. Organizada hay más de 1000 mujeres. Temos mais de 1000 irmãs organizadas no trabalho. Donde hacemos muchas cosas para el Señor. Fazemos muitas coisas para o Senhor. Y apoyamos la obra del Señor. E apoiamos a obra do Senhor. Tenemos muchas áreas de alcance. Nós trabalhamos em várias frentes de trabalho. Y tenemos una visión larga. E temos uma visão ampla. Para tener más áreas de alcance. Para poder alcançar novas áreas. Porque la mujer. Porque a mulher. Dios nos creó. Foi criada por Deus. Con una capacidad. Com uma capacidade especial. Especial. Para hacer muchas cosas. Para fazer muitas coisas. Gloria al Señor. Trabajamos. Nós trabalhamos. Con las hermanas que tienen esposos inconversos. Com aquelas irmãs cujos maridos não são convertidos. No solamente en tiempos de oración. Não somente em tempos de oração. Sino tiempos de enseñanza. Mas também ensinando essas irmãs. Tiempo de refrigerio. Dando refrigério para elas. Porque muchas de esas mujeres. Porque muitas dessas nunca mulheres. Nunca tienen un refrigerio. Nunca têm um tempo de descanso. Nunca tienen un halago. Elas não têm um elogio. Pero Dios. Mas o Senhor está contestando, está respondendo. E muitos desses homens, e muitos desses homens estão chegando aos pés de Jesus. Estão chegando aos pés. Amém. De Jesus. Glória ao Senhor. Temos madres em clamor que oramos por nossos filhos. Temos o ministério de mulheres em oração onde desde oramos por nossos filhos, pequenos, adultos. El mes de marzo es el mes de los adolescentes. O mês de março é o mês dos adolescentes. E sempre. Temos conferências. Fazemos conferências. Para padres. Para pais de adolescentes. Para instruí-lo. Para ensiná-los. A través de la palabra del Señor. Na palavra do Senhor. Para que sean mejores padres. Para que possam ser melhores pais. Y también se instruyen a los adolescentes. Também ensinamos os adolescentes. Los adolescentes. E estes adolescentes. En nuestra iglesia. Lá na nossa igreja. El área de los jóvenes. Nos jovens. Está dividida en tres. Como? Está dividida en tres. Está dividido então em três setores. Juveniles. Os juniores. Jóvenes primario. Os. Jóvenes primario. Jovens. Intermedio. É, os adolescentes propriamente dito. E jovens. E os jovens. E em este ano. E neste ano. Em el mês de março. Em março passado. Foi de tremenda bendição. Foi uma bênção. Quando tínhamos. Quando nós tínhamos. Toda a igreja llena. A igreja cheia. De padres e madres. de pais e mães. E muitos inconversos. Muitos deles que ainda não convertidos, mas que seus filhos são cristãos. Recebendo as ensinanças. Recebendo ensino. Pero esas enseñanzas. Mas esse ensino. Foram dadas por jovens. Por jovens, foram ministradas por jovens. Pastores de jovens. Os pastores de jovens. Que temos em nossa igreja. Que temos lá na nossa congregação. Que é um privilégio. E isso é um privilégio. Que são os filhos de Álida. Esses pastores são os filhos da Álida, meus sobrinhos. Amém. E foi de tremenda bendição. Foi uma bênção. Como eles, como jovens. Ver como eles, como pero jovens. Com uma experiência. Mas com uma experiência. E uma formação. E uma formação cristã. Pudieron impartir como dessa maneira conseguiram ministrar ensino a esses padres, a esses pais, aún inconversos, ainda que eles não convertidos, impactados, e eles ficaram impactados por el poder de Dios, pelo poder do Senhor, e animados, e eles se animaram a frequentemente, e estão animados a este encontro, com frequência eles fazem esse tipo quando de encontro. Quando chegamos a Cuba, quando a gente voltar para Cuba, temos que ter um plano. Temos que fazer um plano para seguir este processo que temos, para continuar o projeto, onde está dando muito bons resultados, que dá excelentes resultados. Glória ao Senhor, já estou acabando. Dice la mentira del predicador, pero dos líneas solamente. Só mais sin duas embargo frases. Vemos, no entanto, a gente que pode a gran ver bendição, que a grande bênção não foi o dinheiro, não foi o primeiro, não foi o matrimônio, não foi não o foi casamento, niño, não foi nem sequer a criança, sino foi, mas foi a qualidade. A qualidade de amor e respeito, de amor e respeito que houve, que houve entre Ruth, Boaz e Noemi, e que Deus e que o Senhor esteve em primeiro lugar. Em primeiro lugar, porque a Noemi se tomou um tempo, ela tomou um tempo para si, para ensinar, e instruir a Ruth. Para ensinar a Ruth. E em um momento determinado. E naquele momento determinado. Ruth pôde decidir. Ruth pôde receber. Por el Dios de Noemi. Pelo Deus de Noemi. El Dios poderoso. O Deus poderoso. E há momentos. E existem momentos. Em que vamos a ter que decidir. Em que vamos decidir. Por coisas importantes. E priorizar coisas importantes. Y nuestros hijos también. E os nossos filhos também. Pero es muy importante. Mas é muito importante. Tu formación. A tua formação. Tu vida. A tua vida. Tu integridad. A tua integridade. Tu fidelidad. A tua fidelidade. Tu bondade hacia Dios. A tua bondade tu para com o Senhor. Dios. A tua tu entrega. Tu tiempo para Dios. O teu tempo para o Senhor. Le doy gracias a Dios. E eu agradeço a Deus. Porque sé. Porque eu sei. Que en esta iglesia. Que nessa igreja. Se predica la sana doctrina. Se prega a sã doutrina. Y en estos últimos tiempos. E nestes últimos tempos. Nosotras como mujeres. Nós como mulheres. Tenemos que estar prestas. Temos que estar prontas. A enseñar. A ensinar. La palabra de Dios. A palavra do Senhor. A nuestros hijos. Para nossos filhos. A nuestros familiares. Nossa família. Pero a todo aquel. Mas a todo aquele. Que esté a nuestro lado. Que esteja do nosso lado. Los que están en nuestro los que trabajan, aqueles con que todas trabalham, aquellas personas, con todas aquelas pessoas que nosotros podamos tocar, que nós possamos tocar, y así estamos extendiendo el reino, e dessa maneira estamos estendendo o reino de Deus. Não importa cuál sea nuestra situación económica, qual seja a nossa situação econômica, tenemos la tendencia, a nossa tendência de pensar, é pensar en las bendiciones de prosperidad, nas bênçãos de prosperidade, más que en las relaciones, mais do que nas relações de alta calidad con Dios, de alta qualidade com Amém. O Senhor. Y cuando hablemos de prosperidad, e quando a gente falar de prosperidade, tiene que ser la calidad con Dios. Essa prosperidade que tem que se referir, que nos va a prosperar, lo que nos va a hacer crecer. A relação com o Senhor, a qualidade dessa relação que é o que nos fará crescer. La que nos ayuda, aquela que nos ajuda a amar-nos e a respeitar-nos, a nos amar e a nos respeitar, a quem Deus ha traído, a quem Deus trouxe, a nossas vidas, a nossa vida. Glória ao Senhor. Quizás Deus te ha llevado, quem sabe o Senhor te ha levou puesto e te colocou ao lado de homens e mulheres, do lado de homens e mulheres que estão servindo ao Senhor, que estão servindo o pero Senhor. Tu tienes, mas tu tens que cumprir os propósitos, os propósitos de Deus. Tu tens que cumprir os propósitos do Senhor. Tens que honrá-lo. Tens fidelidade em lo que estás haciendo. Tens que ser fiel no que fazes. Porque lo que hacemos no es para los hombres. Porque o que fazemos não é para os Dios. Homens, é para o Senhor. Si trabajamos como para el hombre, se a gente trabalha para agradar os homens, não haverá recompensa. Pero si trabajamos para Dios, mas se trabalhamos para o Senhor, vamos a ver sus bendiciones. Nós vamos ver suas bênçãos. Glória al Señor. Quiero acabar. Y yo acabo ahora. Con, le doy gracias al Señor porque fue el, la palabra que leyeron al principio. Yo agradezco al Señor. En primera, es la de Corintios 13:13. Trouxe no início da reunião. Glória ao Senhor. 1 Coríntios 13:13, para lê-lo. Diz que o amor é a bendição mais grande. Amém? Diz então que o amor é a bênção maior. E agora? Agora, pois, permanecem a fé, la esperanza y el amor. Estos tres. Estes três. Pero el mayor de ellos. Porém o maior destes. Es el amor. É o amor. Y si he podido llegar hasta aquí. E se eu consegui chegar aqui hoje. A través de la fidelidad de Dios. Foi através da fidelidade cuidado, do Senhor, do seu cuidado. De sus propósitos. Do seu propósito. Es. E é. Porque nos enseñaron. Porque fomos ensinadas a amar a Deus com todo o nosso coração, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, e com toda a nossa mente, com todo o nosso ser, com todo o nosso ser, e a nos entregar verdadeiramente a seu serviço, verdadeiramente ao serviço do Senhor. Bendito o nome de Jesus. Que el Señor les bendiga. Que el Señor abençoe vocês. Gloria al Señor. Yo, el Espíritu de Dios, yo sé que está en este lugar. Yo sé que el Espíritu del Señor está aquí en este lugar. Y sé lo que es el tiempo, porque nosotros hacemos los cultos, pues nos regimos por un tiempo. Y yo sé o que es el tiempo, porque nós fazemos pero ahí en el silbo apacible, deje que el Espíritu de Dios le siga ministrando en esta mañana. De uma maneira especial. Mas tem sido gostoso e eu desejo que o Espírito Santo continue ministrando com vocês nessa tarde. E pídale a Deus. E peça ao Senhor que você seja uma mulher, que você sendo mulher, propósitos, com propósitos, que o amem, que amem ao Senhor com toda a sua mente, com toda a sua mente, com todo o seu coração, e todo o seu coração, e com todo o seu ser, e com todo o seu ser. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Precisávamos estar aqui, não é verdade? Amém. Glória a Deus. Você falou tão claro sobre essas qualidades que, como Ruth, precisamos ter também. Bondade, fidelidade e vontade e prosperidade no Senhor. E eu creio que você pode nos abençoar com essas, com essa, nos abençoar para que tenhamos e cresçamos nesses aspectos agora. Glória a Deus. Aleluia. Póngase de pie. Y si verdaderamente usted quiere que Dios le ministre en esta tarde, y quiere que Dios renueve en usted, porque yo sé que usted tiene todas esas cosas, usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios que le enseña y la guía a ser fiel al Señor, a creer que Dios es nuestro protector, a creer que Él es fiel en todo momento, a creer que Él nos suple. Amén, gloria al Señor. Usted tiene la palabra de Dios y sabe que tenemos que serle fieles a Él. Vivir en rectitud, vivir en integridad. Aplicar cada día esta palabra a Él. Así que póngase su mano en su corazón. Gloria al Señor. A mí me encanta, y como sé que me han dado libertad, lo voy a hacer. Me encanta escuchar alabanzas que broten de lo profundo de su corazón. Porque una de las cosas que tenemos que aprender es alabar a Dios. No solamente con nuestros cánticos, sino con esa alabanza que brota de lo profundo de nuestro corazón, que es la espontaneidad de lo que Dios es con nosotros. Gloria al Señor. Y después que yo ore, un solo minuto le voy a robar. Abra su boca. Abra su boca. Busca maya su candir y la mamá va vaya su candir y la mamá va y sí. Oh, Espíritu de Dios, muévete de una manera especial. Mira estas tus hijas, mira estas tus siervas en esta tarde aquí reunidas. No ha sido casualidad, Señor. Oh, que andirina, baba, y sí. Dice el Señor, estoy rompiendo todo esquema en tu vida. Oh, porque Dios quiere hacer grandes cosas. Pero solamente está esperando tu disposición para hacerla. Extiende tu pie y pisa el mar y se abrirá. Y verás las grandes cosas que Dios quiere hacer. Él quiere activar en ti sus dones. En el nombre de Jesús, oh Señor, en esta tarde te doy gracias por tu presencia. Y oro, Señor, para que estas tus hijas puedan cada día, Señor, ir, Señor, creciendo. Que cada día puedan vivir en tus propósitos, Señor. Que cada día puedan, Señor Jesús, cultivar, Padre, tu amor. Que puedan crecer, Señor, apasionadas. Sabiendo que cada cosa que nosotros hagamos, Señor, es para ti, no para los hombres. Sabiendo que tú vienes pronto, Señor. El tiempo es breve, el tiempo es corto. En el nombre de Jesús oro, Señor. De una manera especial para que en medio de las pruebas, de las luchas, de las necesidades que puedan tener, necesidades espirituales, ellas puedan, Señor, crecer y estar firmes en ti. Puedan serte fieles a ti, Señor. Puedan creerte a ti. Puedan vivir y creer en tu bondad, Padre. Puedan vivir en la integridad, Señor, para ti de tu palabra. Oh, puedan estar seguras que no, la bendición tuya, Señor, es la que enriquece, la que no añade tristeza, Padre. Que tu bendición, Señor, es la que nos hace ser felices y prósperos. Que las cosas, Señor, materiales no son lo más importante. Que puedan tener hambre y sed de servirte y de buscarte, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, yo echo fuera todo espíritu de pasividad. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y declaro mujeres fervientes, activas, laboriosas, fieles, íntegras a ti, Señor, al servicio tuyo, para que tu obra se siga extendiendo en este lugar. Y esta iglesia pueda seguir multiplicándose, pero pueda seguir consolidándose en el nombre de Jesús. Yo echo fuera todo aquello que ha detenido, Señor, el fluir de tu Espíritu poderosamente. Yo echo fuera todo lo que ha detenido, Señor, el caminar apresurado porque tú vienes pronto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, kamaya sukam dirira baba baba isi. Oh, kiam dirira baba isi. Oh, kiam dirira baba baba baba baba isi. Hay liberación. Recibe liberación en esta tarde. Mentes, mentes oprimidas. Recibe liberación. Es tiempo de pensar en grande. Es tiempo de pensar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo de estar prestas al llamado de Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso fuerte. En el nombre de Jesús. Yo declaro bendición sobre estas mujeres poderosamente. Yo declaro prosperidad espiritual sobre estas mujeres, sobre estas siervas tuyas, Padre. Declaro bendición espiritual sobre tus siervos que están al frente de estos lugares. Sobre cada pastor, sobre cada presbítero, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Yo siento la presencia del Señor de una manera especial. Yo no sé a usted, pero sí le quiero decir, no se quede detenida. No se quede detenida. Arrebátele las bendiciones. Gloria a Dios, no te quedes detenida donde estás. Glória ao Senhor. Não fica parado onde estás. Pega, toma posse das bênçãos do Senhor para ti. Glória ao Senhor. Ele tem o banquete servido. O Senhor serviu já a mesa do banquete. A mesa está servida, somente tem que acercar-se. E a mesa já está posta. O Senhor está te convidando a tu te aproximar e tomar posse e te saciar. Oh, Camaya Sucanda, não se arrecaça sem pedir-lhe a Ele. Não fica pedindo pouco. Pede tudo o que tu desejas. Traça-te metas grandes. Porque tu vais ter mais. E serás uma vencedora em Ele. E tu serás uma vencedora nele. La mesa está servida. A mesa já está servida. Pero esa mesa espiritual. Mas essa mesa espiritual. Donde hay gozo, donde hay paz, donde hay poder, tem donde alegria, hay liberación. Tem paz, tem poder, tem liberdade, sanidade e cura. Glória ao Senhor. Glórias ao Senhor. Já posso ver uma grande mesa. E eu vejo uma grande mesa. Servida. Servida, com posta. Com manteles finos. Com toalhas de mesa fina. Esperando que vengas a comer. E ele está te esperando para que tu venhas e comas. Pero aquellos, mas bienaventurados aqueles. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Os que têm fome e sede de justiça, porque pide serão a Dios saciados. Cada día. Pede ao Senhor todos os que dias. Que te abra el apetito espiritual. Que ele te abra o apetite para espiritual. Para que puedas ser llena de esta palabra, que es la que vivifica. Ser cheia dessa palavra que vivifica. La que tiene poder, la que transforma. É ela que tem o poder, é ela que la transforma. La que restaura. É a que restaura. La que te capacita para hacer las grandes cosas. É a palavra que te capacita para fazer grandes coisas. La enseñanza secular nos ayuda. O ensino secular nos ajuda. La capacidade divina. Mas a capacidade divina. Es la que nos impulsa a ser las grandes cosas. É aquela que nos impulsiona para fazer grandes si coisas. Si tú te atreves a creer. Se tu tens coragem de crer. Glórias a Deus. E seria de grande gozo para mim. E seria uma grande alegria para mim. Escuchar testemunho. Escutar testemunhos. De las cosas. Das coisas. Que vão a suceder. Que vão acontecer que daqui para frente. Que podem suceder. E que podem acontecer. Em este lugar. Neste lugar. Porque há um exército de mulheres. Porque tem um exército de mulheres. Que está à frente da batalha. Que está à frente da batalha. Em marcha de vitória. Em marcha de vitória. Que somente. Se detenga. Vai parar. A predicar o evangelho. Para pregar a palavra Glória de Deus. Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia.